Dizia eu que os alunos vivem nas aulas que frequentam e diariamente, por exemplo, a liberdade de um envelhecimento que se quer e que se sente útil, a liberdade de um enriquecimento pessoal permanente e de fazerem de cada dia um hino à vida, e penso que esta universidade é um hino à vida. Mas vivem também a igualdade. Independentemente da sua origem social ou económica, a Universidade Sénior dá sempre as boas-vindas a todos. Acolhe igualmente cada aluno e democratiza o acesso ao saber e à aprendizagem ao longo da vida. Eu costumo dizer, e é verdade, que esta é a única universidade do mundo onde um analfabeto pode ser professor. De facto, o importante é trazer as suas experiências, a sua experiência de vida, e transmiti-la aos outros. E esta transmissão de saberes deve ir também ligada a uma transmissão de afetos. Finalmente, sobre a fraternidade, haverá se calhar pouco a explicar de que forma é que ela está na gênese e na vida da nossa universidade. A virtude maior da Universidade Sénior Rotterdam do Hospital está certamente na variedade de contactos que proporciona a cada um dos seus alunos, o apoio sincero e desinteressado, a oportunidade de convívio que proporciona diariamente, 4, 5 dias por semana, a cada um dos seus alunos. Costumo dizer, e é verdade, que se temos esta Universidade de Hospital, ela é certamente, e antes de tudo mais, uma universidade de afetos. Mas a data de 5 de outubro tem também aqui outra simbologia, sendo a data em que foi fundada a Universidade Sénior Rotary, calha também, deixa-me usar esta expressão do calha também, numa altura em que o município registrou o seu feriado municipal, foi ontem mesmo, a 7 de outubro, e, como já foi também aqui assinalado, o Rotary Clube do Alvéolo Hospital foi fundado no dia 9 de outubro. Estamos, portanto, perante uma espécie de alinhamento cósmico que bafeja esta universidade desde o início e que faz dela o sucesso que ela é do ponto de vista social e do ponto de vista da aprendizagem. E já que falamos no 7 de outubro, não é também sem um grande orgulho, ou é também com um grande orgulho, que podemos assinalar que, por exemplo, das 4 individualidades individuais que ontem foram distinguidas aqui pelo município, foi nesta mesma sala da parte da manhã, 2 delas estão agora aqui presentes porque fazem parte desta família da Universidade Sénior Rotary. Como professores, como alunos, fazem parte desta família. Isso também, engrandecendo o município, engrandecendo que soube distingui-los, e engrandecendo cada um deles, que foi merecedor dessa distinção, penso também que é um orgulho para todos nós que vivemos e convivemos com eles diariamente no âmbito da universidade. Mas se os padrinhos desta universidade são a Câmara Municipal e o Rotary Club, a verdadeira força motriz desta instituição é alimentada, sem dúvida, pela centena de alunos que frequentam as suas aulas e pelas 2 dezenas de voluntários que disponibilizam o seu tempo para transmitir os seus saberes e conhecimentos adquiridos tanto nos bancos das academias como na Universidade da Vida. Esta força motriz é alimentada por todos os que participam na vida da Universidade e não me levem a mal se a personificar na figura da professora Fátima Inocêncio, que é a formiguinha obreira que de tudo cuida e que permite que à hora certa e no lugar certo tudo funcione de forma perfeita e equilibrada.